Olá, boa noite. Morreu Hugo Rafael Chávez Frias. Por outras palavras, o presidente da Venezuela nos últimos 13 anos. Aliás, nos últimos 14 anos, peço desculpa. O presidente de 58 anos faleceu esta tarde na capital Caracas, às 16h25, hora local. A morte deu-se, como é de conhecimento público, devido à doença, ao cancro, que vinha criando problemas sucessivos em Hugo Chávez. Ele tinha apenas 58 anos. Assumiu a liderança da Venezuela, um dos maiores países do mundo, a 2 de fevereiro de 1999. Teve vários sucessores, mas o que mais se destaca, e porque é o seu herdeiro político, é Nicolás Maduro, ele mesmo que anunciou a morte de Hugo Chávez hoje, ao final da tarde. Hugo Chávez teve um grande apoio político, ao mesmo tempo também uma grande contestação num país marcado pela violência. As suas políticas anti-norte-americanas sempre fizeram de Hugo Chávez um presidente singular na América Latina. Enquanto outros países, como Argentina, por exemplo, e Brasil, se juntaram e aliaram à política económica dos Estados Unidos, a Venezuela teve até sempre uma certa cautela com a saída de capitais da moeda da Venezuela para outros países, incluindo também para a Europa, que é capitalista, na sua generalidade. O corpo de Hugo Chávez, ainda não temos grandes informações sobre o que é que irá acontecer, mas temos já que será Nicolás Maduro que irá assumir de imediato a presidência da Venezuela. Hugo Chávez fica marcado, então, pela presença, a Venezuela fica marcada pela presença de Hugo Chávez e de medidas, digamos, polémicas que permitiram que, ao cabo de 8 anos, continuasse a poder ser líder deste país. Muitas vezes acusado de ter políticas pouco claras, um pouco até ditatoriais, a verdade é que Hugo Chávez levou a Venezuela para um patamar a que nunca antes havia sido alcançado. Um país, pelo menos a nível global, é hoje visto com outros olhos. Odiado por uns, amado por outros, a Venezuela não é aquilo que era quando, a 2 de fevereiro de 1999, Hugo Rafael Chávez Frias assumiu a presidência deste país. Vamos atualizando depois em blocos informativos, designadamente no Antena Viva Informação com a Sara Freixo amanhã, informações detalhadas sobre o que é que irá acontecer ou o que é que terá acontecido ao corpo de Hugo Chávez, bem como algum pormenor relevante sobre o seu falecimento. Recordo-se ainda, antes de fechar esta especial informação, que há algum tempo havia uma imagem de Hugo Chávez a circular, publicada, aliás, pelo governo venezuelano. A imagem mostrava Hugo Chávez a ler tranquilamente, aparentemente, um jornal da Venezuela. O jornal era de um dia, portanto, ou seja, o comprovativo de que era atual, era do dia atual. Era do dia, portanto, em que estava a tirar, em que aquela fotografia foi publicada pelo próprio governo. Não há grandes vestígios de uma operação à qual foi mesmo submetido Hugo Chávez, mas, aliás, o que gerou de imediato reações contrárias na internet e também dentro da oposição venezuelana. Pedia-se, inclusive, e há pouco tempo ainda houve uma manifestação acerca disso, a verdade sobre Hugo Chávez. Aqui está a verdade sobre Hugo Rafael Chávez Frias, é que veio a falecer mesmo, vítima desta doença que era o cancro e que eu tinha atormentado já há vários anos. A sua política revolucionária haverá sempre de ficar na memória de muitos, sobretudo pela frase: los que le cierran el camino a la revolución pacífica le abren al mismo tiempo el camino a la revolución violenta. Boa noite.